Como era desenvolvida a mediunidade entre as bruxas? Qualquer um pouco. Todas as faculdades mediúnicas? Ah, é. Todas as faculdades, vamos falar um pouco, todas as faculdades mediúnicas eram desenvolvidas quando percebíamos de forma mais aparente na bruxa, no bruxo, o que ele tinha a oferecer. Nunca fechávamos ele num campo do que era o verdadeiro e do que não. Ele sempre mostrava se ele via, se ele via o futuro, se ele via os espíritos, se ele sentia, como ele percebia o mundo. Pois o bruxo e a maga, eles não só têm a mediunidade, eles estudam como funciona o universo para poder utilizar a mediunidade todo dia. As bruxas eram capazes de fazer pactos com os demônios onde vendem suas almas em prol de qualquer objetivo que tenham e tivessem? Ninguém é capaz de vender a alma para ninguém, meu filho. É alma sua. Não é como alguém prender a sua alma, a não ser você mesmo, quando aprisiona tudo aquilo que sente. O diabo nada mais do que é você, quando você aprisiona aquilo que você sente diante de ideais, quando as pessoas aprisionam suas vontades sexuais dentro dos ideais que elas têm, da sociedade que ela vive, do que é certo e errado, das crenças, ali está o demônio. Graças a Deus. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Também. Salve a sua força, salve a sua luz. Salve todo o seu Deus interior. Que assim seja. Quando se fala Deus interior e a relação que isso tem com o externo, não daria para a senhora vir vestida com qualquer tipo de roupa que pudesse funcionar numa forma de uma ferramenta na manifestação mediúnica? Seja mais específico. Faria diferença se a senhora vir vestida de bruxa para a manifestação mediúnica nos trabalhos? Se eu quisesse manifestar outra coisa, não. Certo. Então, vamos continuar. Qual que é o nome da senhora de novo? Bruxa de Évora. Certo. Vou revisar alguns pontos e depois continuar de onde paramos. Sim. A senhora comenta pra gente novamente. Farás tudo o que tens vontade, desde que não prejudique ninguém. Sim. Você é uma lei. Entende que essa lei é algo que vem de dentro para fora. Quando entende essa lei tão poderosa, tão superior acima de tudo, porque você é esse grande Deus ou Deusa, esse sagrado que existe, dentro desse sagrado que existe, você aprende a respeitar tudo que está fora, como o outro, e não vai fazer mal ao outro, entendendo que está fazendo mal a si próprio. Abrindo um parênteses, as pessoas podem estar perguntando, às vezes ela carrega um pouco no acento, no sotaque espanhol. Sim. Mas se Évora é em Portugal, existe uma discrepância. Sim. Explica para as pessoas por que, que não existe discrepância. Não existe nada, pois... Primeiro que são dois lugares tão próximos, terra, e segundo, não trago, eu apresento um nome de um local onde aprendi, onde vivi, mas não quer dizer que eu ainda estou lá, não quer dizer que eu traga situações de um passado muito mais forte e que na manifestação mediúnica se apresente de uma forma muito mais empregada. Não há nada de errado. Não é porque eu digo que sou a bruxa de Évora que eu tenho que falar com sotaque português. Ou que eu tenho que falar espanhol. Ou dizer qualquer outra língua. Portanto, eu trago no meu interior. Até porque a senhora pode muito bem ter nascido na Espanha e ido para lá. Ou ter nascido lá, filha de espanhol. Sim, como eu disse no começo. É. São dois lugares tão próximos. E ser uma bruxa de Évora não quer dizer realmente que vim daquele exato lugar. É. Tudo o que fizeres voltará triplicado. Pois entenda que toda aquela verdade que tem, quando você é a lei no seu íntimo, é aquilo que você vibra e vive com uma força grandiosa dentro de você. Quando está vibrando aquilo, vai viver aquilo, não como uma punição, mas como algo comum para dentro de você. Entenda, se você vive passando sempre a perna no outro, fazendo maldade para o próximo dentro de tudo isso, é o que você vibra. Se é o que você vibra, é uma verdade. Não que ninguém lá fora vai punir você. Você vai afinizar situações parecidas para si próprio. Porque isso é uma realidade sua dentro de um todo. E para os outros lados também. Estará sempre em equilíbrio com os quatro elementos e todos os seres da natureza. Porque eu entendo que todos somos um só. Todos os elementos da natureza, todas as grandes forças, tudo faz parte de eu e desse todo. Somos um só neste universo. Não há diferença. Quando eu vou fazer parte dessa natureza, eu me integro a ela. Abro esta energia e vou junto com tudo isto e faço acontecer. Nunca negarás uma informação. E aqui é onde a gente parou outra vez. Nunca negarás uma informação. Tu és responsável pela perpetuação das tradições. Entenda uma coisa, sempre passamos aquilo que é necessário passar ao próximo, quando te falo dos bruxos, das magas, passar os ensinamentos que são nada mais do que a verdade da natureza. Do que os ensinamentos grandiosos da humanidade, do como ser se conhece e do universo. Estaremos sempre passando isso, nunca ocultando, jamais. Passando como, muitas vezes, e formas que as pessoas nem percebem, onde estão consumindo e aprendendo as tradições mais antigas, mesmo que elas se tornem novas. Certo. Quando se diz tradição, como ela é passada adiante pelas bruxas? Como era? Como era ou como era? Como era, e depois também já aproveita que trouxe essa ideia. Diz, se possível, como é também. Antigamente, uma bruxa, depende de cada época que se vive, pois como eu já disse, não fui bruxa em uma só, já fui em algumas épocas, e cada época havia uma forma de se passar, houve muitas escolas iniciáticas em que fui parte, fui sacerdotisa, houve outras em que vivi de um una única bruxa me pasaste todas las formas y ensinamientos para que yo aprendiese. Siempre pasamos para el próximo, para las nuevas generaciones y para aquel que nos víamos un mago despertar dentro de sí, a maga que existía dentro de cada una, o bruxo que existía ali. Y vocês hoje estão acostumados quando vejo uma pessoa médium, mas vimos algo muito além do que só pensar que aquela pessoa tinha sensibilidades, ela tinha uma percepção, ela tinha tudo uma coisa que podia ser posta para fora. Então, além das escolas iniciáticas, as escolas de bruxas, os grandes centros, existia algumas vezes que precisávamos, era passada de mãe para filha, por formas de ensinamentos que não podia ser escrito, mas tinha que ser aprendido e cultivado. Outro pegava nos tínhamos em épocas mais tranquilas, tínhamos grandes livros, grandes ensinamentos antigos que íamos bebendo daquelas fontes, mas quando estávamos em épocas mais tortuosas, tínhamos que passar aquele conhecimento e ele tinha que ser utilizado e passado onde não poderia haver provas, não poderia haver livros nem nada. Tínhamos que ir guardando tudo dentro da gente, na nossa cabeça. Hoje, ainda dentro da civilização de vocês, em vários cantos do mundo, existem escolas de bruxos, escolas de magos, com muita seriedade em algumas, algumas nem tanto, como tudo na vida. Mas existem ainda muitos bruxos na modernidade de vocês, que vieram do passado e trouxeram isso e vivem aí a terra de vocês como bruxos até hoje. Existia competição entre as escolas de bruxaria, não uma competição de concorrência, mas uma competição de solidariedade para que ambos se ajudassem na melhora das suas aplicações. Sim. Magísticas. Existiam muitas formas de aprendizado entre umas escolas e outras, entre bruxas e outras bruxas, entre magos e outros magos. Éramos muito unidos. Dentro disso sempre existia algumas pessoas mais perturbadas que gostava de tirar a ordem e a calma das situações, como em todo lugar. Existia dentro disso os bruxos, os feiticeiros mais ligados a uma grande ignorância que gostava de ficar indo contra aquilo para as pessoas ou controlando tudo. Sempre isto sempre existiu, mas entre os bruxos que tinham sem afinidade por si, existia sempre uma proteção, um apoio, e um bruxo só aprende com o outro, conversando, trocando informações. Um bruxo não se isola, ele conversa com outros bruxos de verdade. Não adianta um bruxo ficar lá isolado, entendendo que ele é o único sábio do universo. Ele necessita dialogar com o próximo para aprender cada vez mais. Existia muitas vezes de ficarmos isolados por questões de estarmos sendo caçados. Mas existia vários magos e magas que viviam já no meio da sociedade e ninguém tinha conhecimento que era mago ou que era uma bruxa, nada disso. E conversávamos, colocávamos nossas questões e aprendíamos muito. Tirando as competições de solidariedade, existia embates ou até competições para alcançar, por exemplo, uma poção mágica, o cume de uma montanha para pegar uma erva que só existe lá, a raspa de um chifre de um bode? Uma competição tão fantasiosa não existia. Existia sim a busca de um mago ou de uma bruxa conseguir ir atrás do que precisa ou de algo que era tão raro, ou tentar encontrar uma fórmula melhor de poder fazer aquele, a sua magística e todo entendimento daquilo. O mago e a bruxa, nós estamos sempre buscando entender, observar as coisas, não disputar. Entendemos que não precisamos disputar com o outro, mas precisamos entender o outro, entender nós, entender a vida, o universo. Estávamos nesta fantasias que às vezes tem no Rio, que vocês veem. Tínhamos aquelas pessoas meio desequilibradas que gostavam de trazer o caos, sim. Mas um verdadeiro bruxo, um verdadeiro mago estava voltado para os estudos, não para o outro, não para essas questões de ego, para saber quem é mais ou quem é menos. Quem é mais forte no mundo astral? Uma bruxa? Uma mestra juremeira ou uma pombogira? Quem é forte? Mas em que sentido? Tipo assim. Quem tem mais poder? Quem tem mais evolução? Quem tem mais sabedoria? É, quem tem mais poder, assim. Quem é mais poderosa das três? Esta questão de poder, nesse sentido de disputa, não existe aqui. Isto é coisa de você. Apesar de ainda se manifestar, ainda dentro das crenças de muitos médiums, as guardiãs, pombogiras, são espíritos de muita sabedoria e muito estudo, assim como os guardiões. E nada tem muito a ver com algumas coisas que vemos por aí. Elas têm a função delas e a força que elas exercem. Algumas já foram bruxas do passado, mas preferem se manifestar como guardiãs. As mestras juremeiras também são magas e bruxas, pois são exemplares e conhecedoras do mundo vegetal e de todas as forças e princípios de tudo isto. E as bruxas também conhecem todas estas coisas. Não existe uma força maior. Existe sim uma união, onde cada uma está na sua vibração e naquilo que se afiniza. E não tem a mais forte aqui, uma baixa a cabeça para outra, porque isto não existe aqui nesta terra que eu vivo. Isto existe dentro do ego de vocês, dentro da vaidade que vocês vivem. Aqui não. Aqui somos plenas. Entendemos a necessidade de cada um, a função de cada um. Certo. Qual que é a diferença entre mago e feiticeiro? Nomenclaturas. Onde pode se aplicar que o mago é o conhecedor da magia da luz, aqui vocês dizem magia branca, aquele que não vai contra o mal, e sim a favor do bem, e o feiticeiro é um conhecedor da magia negra e não trabalha com forças evolutivas. Mas que também podemos dizer que o mago tem os conhecimentos bem de si, do universo, e tem a sua sabedoria dos estudos, e o feiticeiro tem em si as forças para poder utilizar as energias, mas falta o ensinamento. Podemos discorrer inúmeras coisas, sim, mas o mais importante não é as nomenclaturas, é o que eles são, é como cada ser humano se coloca. Como cada ser humano se põe, você pode ter a nomenclatura dos magos negros também, que são os feiticeiros, que são qualquer coisa. Mago branco ou mago negro não muda. A verdade é o interior de cada um. E como cada um se coloca e se põe em si e utiliza aquela força ao seu favor, à sua lei. Certo. Terás consciência de que o universo se formou através de duas grandes forças, masculino e feminino. Exato. Pois o masculino e o feminino existem tudo. masculino e feminino, bene tudo. Se nós pudéssemos definir Deus ou a deusa, poderíamos dizer que é a junção destas grandes duas forças universais que cria, que coloca, que racionaliza com a sua natureza grandiosa. Estarmos conectados com o nosso feminino, com o nosso sagrado, estar conectado com a sensibilidade de tudo, com o sensível, com a mediunidade, com aquilo que nós podemos perceber além da matéria. Estar conectado com o nosso masculino é aquilo que nós precisamos colocar num racional, num sentido funcional, que não precisa na sensibilidade, mas na razão, onde um sem o outro não caminha. Uma bruxa usa os dois, usa mais o seu lado, pode dizer que usa mais o seu lado feminino. Tem o seu lado feminino aguçado, como qualquer pessoa pode ter se quiser. Saberás ouvir seu próximo respeitando sua evolução. Pois eu entendo que todos são essas criaturas divinas, que eu faço parte de todos, eu respeito a natureza como se fosse uma extensão do meu ser, tudo que está habitando nela, eu também respeito você dentro de todas as suas diferenças, entendendo e crendo que você, dentro daquilo que você é, é tão lindo e perfeito como eu, como tudo que está aqui. Não há erro, não há erro. Só tudo é muito certo, entende? Certo. Terás consciência de que nunca saberás tudo. Quem sabe? O único que sabe tudo é a grande deusa. A única que sabe tudo é a grande deusa, o grande Deus. Ninguém sabe tudo, estamos todos na ignorância, aprendendo a cada dia mais. Por isso que eu disse, nós no passado estávamos sempre nos reunindo para aprender a cada dia mais, pois sozinho nunca descobriríamos nada. Pode alguém querer trazer um objeto para a senhora imantar? E se sim, que função tem isso? Sim, pode. Eu posso utilizar todo o meu campo energético e vibracional para imantar aquele objeto para destinado ao fim. Se você precisar e se eu achar útil também para você. Como você também pode imantar todo um objeto, se eu, e criar ali uma conexão de força e vibração para que o fim que você precisa fazer. Isso qualquer ser humano pode. É só saber utilizar. É só saber utilizar as suas forças para determinadas situações ao seu favor. Se eu quiser, por exemplo, meu amigo tem a mãe dele encamada. Se eu quiser levantar, por exemplo, um vaso de flor, para que enquanto esteja do lado dela, ele canalize bons fluidos para ela. Pode. Claro que pode. Um vaso de flor, um copo d'água, qualquer coisa caiu. Sim. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Não tenho que não pode. Aprenderá sempre como nascer do sol. Vamos começar por aí. Como que se aprende com o nascer do sol? Entendendo que ali é um novo começo. Uma nova chance de tudo o que você precisa. De toda oportunidade que se desperta dentro de você. Onde a natureza está te dando uma nova oportunidade de caminho grandioso. De tudo o que você precisa. Tudo. Aprenderás com o brilho das estrelas. Entendendo que existe muito mais que o aqui. Existe um passado grandioso lá. Pois não só o passado é as estrelas. Sim. E nesse passado há muito mais história, muito mais profundidade do que eu vivo aqui hoje. Uhum. Então, eu entendo que eu sou aqui, tão importante quanto lá fora. Aprenderás com a claridade da lua. Que me mostra o direcionamento do meu interior, pois a lua mexe com todo o magnetismo e toda a profundeza de cada ser. Então entendo que ele me ilumina e me guia dentro daquilo que eu não quero ver dentro de mim, dentro da minha sombra, do meu íntimo. Tem uma informação muito mais profunda do que eu realmente quero para mim. Dentro de toda a bruxa tinha um pouco de cigana, e dentro de todo cigano ou cigana tem um pouco de bruxa? Dentro de toda pessoa, não vou dizer de toda bruxa, eu vou dizer de todas as pessoas, há um pouco do povo cigano. O que é o cigano? A felicidade, alegria, emoção, esse ir e vir e caminhar, muito conhecido pelo povo nômade que fica andando, mas que é muito mais rico disso no seu interior e que entende da magia. Há muitas ciganas que são bruxas, que têm em si esse lado de despertar, de respeitar todo e ser parte dele. Eles estão sempre onde eles precisam estar. E nós também não. E nós? Também não estamos? Sim. Aprenderás com a sabedoria do idoso. Pois aquele que tem mais tempo, que é mais velho, traz em si informações. Não importa qual informação. Mas traz assim uma riqueza muito grande do que ele pode trazer a um todo. Eu respeito tanto o idoso com a sua grandiosidade como uma criança da sua grandiosidade, pois ali estão todos trazendo informações valiosas. Nessa vida como bruxa de Évora, a senhora partiu com mais ou menos qual idade? Uns 65 anos. Então a senhora não encontrou a fonte da juventude? Não. Existe? Deste jeito vaidoso, não. Deste jeito maluco, que este espantazinho, não. Depois ele fica assim. A fonte da juventude não está fora, está dentro de cada um. A pessoa que utiliza suas forças, suas energias para se rejuvenescer. Nada de fora vai rejuvenescer você. Mas todo como você trabalha suas forças bioenergéticas que rejuvenesce, restabelece e cura todo o seu corpo físico. A senhora já ouviu falar de magos e bruxas que tentaram, através de sacrifícios, mudar a consciência para outros corpos e continuarem vivas, que tiveram sucesso? Não. Isso é outra fantasia também. Mas já tentaram. Sim. O mago e o bruxo. Mago, bruxo, maga, tudo isso é uma coisa. Estão sempre estudando, tentando. Tanto por qualquer lado, não existe certo e errado. Mas está sempre a estudar aquilo que ele precisa modificar. Ou aquilo que ele quer entender. Então também teve muitos amigos que tentaram coisas absurdas dentro das suas ilusões e fantasias quando encarnados não tiveram sucesso nenhum. Qual foi o maior absurdo que a senhora já viu alguém tentar e qual foi o maior que a senhora tentou? Dos maiores absurdos que eu vi tentar foi acreditar que pode controlar o ser humano. Que pode colocar no ser humano suas ideias e seus ideais de uma forma única e plena, total. Isso é impossível, pois ninguém tem controle sobre ninguém. É as pessoas que se deixam controlar. Elas podem se deixar oprimir, mas ali dentro, a coisa ainda existe muito lá, de forma real. O maior absurdo que tentei fazer em vida, não foram tantos. Lembrar de um. Acreditar que podia trazer de volta pessoas que já tinham ido embora, desencarnado. Existiam antigos feitiços que se dizia que era possível. Isto é um absurdo. Na época eu era muito ignorante. Chegava a vocês as escrituras do Evangelho? Vocês tinham acesso? Qual Evangelho? De Jesus. Não, não os que vocês têm. Não os que vocês fazem aí. Há muita coisa que foi distorcida. E muita coisa que para nós não faz sentido nenhum. Vivemos em outra época, em outros lugares, em que o nome de Jesus e nada era nada. Não tinha muita relevância. Não, não, porque ele não é importante. Sim, ele é muito importante, mas ele é importante para determinadas culturas. Para outras, não. Isso não tira a importância dele no universo. Claro. Mas para nós não chegava. Pelo menos em algumas vidas que passei, não. Então essa sua vontade de trazer a vida ao morto não foi inspiração nos milagres de Jesus? Não, não, não. Era um controle de trazer de volta os mortos. Isso era muito mais inspirado nos ensinamentos que vinham já do Egito. Nada a ver com Cristo. Serás... Aprenderás com o sorriso da criança. Como eu disse, ali está a tranquilidade e a simplicidade, que tudo na vida é simples. Não há nada que necessite de tanto drama. Porque quando a criança sorri, ou quando nós sorrimos, estamos deixando as vaidades entrando na realidade grandiosa da vida. Uau! Será sempre humilde para falar. Isso eu não sei. Por que não seria? Porque humildade nada mais do que é ver o real. Se eu não sei, eu não sei. Por que eu vou fingir? Como eu vou aprender? Como você vai aprender algo se você disser que sabe? E não saber, quem vai te ensinar? A sabedoria está em aprender tudo, em estar aberta para aprender cada palavra que vem de fora e filtrar o que é bom para você e o que não é. Porque nem tudo que vem de fora é bom para mim, mas não quer dizer que eu não possa aprender, que eu não possa beber da fonte e perceber se aquilo tudo é bom. Serás sempre alegre e passarás alegria aos que te cercam. Estarei sempre plena de mim, plena do que eu sou, não dentro de ilusões, dentro de coisas que não é verdade. E quanto mais essa plenitude estiver, mais isso vibrará para fora. E as pessoas sentiram naturalmente o que sou. Porque sou o que sou. Nem mais nem menos. Se tiver que estar bravo, vou estar bravo. Se tiver que estar pleno, vou estar pleno. Se tiver que estar feliz, vou estar feliz. Alegre, alegre. Quanto ao idoso, no outro bloco eu mencionei que ia perguntar à senhora sobre quem foi a bruxa mais velha que a senhora conheceu e o que ela lhe ensinou? Dentro, conheci inúmeras bruxas mais velhas, Sempre, pois já tive muitas vidas como bruxa e sempre tem uma mais velha. Mas uma das que mais me ensinou, e tenho ela é quase como fica mais claro para vocês um folclore, e o que tem desse folclore não é muito bem certo, mas ela me ensinou a ser acima de todas as coisas eu, e entender que eu sou essa força abundante dentro de mim. Eu sou a deusa, eu sou o Deus, eu sou essa grandiosidade e eu posso interagir com tudo, me comunicar com os animais, me comunicar com as plantas, ainda estando em vida, não precisando passar para outros estágios, só entendendo que a comunicação vai muito mais além do que os sentidos possam parecer. Quando a senhora falou do folclore, que nesse folclore não se refere bem a essa bruxa, ao que a senhora estava dizendo? Porque tudo se acaba se colocando muito mito e muita fantasia para se estabelecer um povo. Veja a história de Jesus. Ou vocês acreditam que a história de Jesus é que vocês conhecem a plena verdade? Ou vocês acreditam que muitas histórias do passado é a plena verdade? São só fatos reunidos e vão se contando histórias sobre histórias e criando da forma que quiserem. É o mesmo caso desta minha amiga. Quem ela era? O nome que você possa conhecer, podemos dizer Baba Yaga. Pode repetir? Baba Yaga. Quem é do meio saberá, né? Tá certo. Também será livre e deixarás todos livres. Nunca prenderás ninguém em tuas convicções ou desejos somente para satisfazer-te. Porque somos livres. Somos totalmente livres. Só nos prendemos dentro das nossas ilusões. Quando eu prendo uma pessoa, eu estou me prendendo, porque estou me enganando, porque não há como prender ninguém, não há como aprisionar ninguém, só a mim mesmo, só dentro da minha capacidade de percepção. Eu sou tão livre quanto qualquer um aqui, quanto você. Mas será que você se liberta? Será que você se liberta como completo? Está plenamente livre de todas as suas ilusões da Terra? Ninguém prende ninguém. Só a si mesmo. Quando ouvimos os amigos dizerem que aprisionam demônios, muitas vezes de Júpiter, de Saturno, E oferecem ajuda, já existiu o caso, né, como a senhora sabe, as pessoas me procuraram, se faz um trabalho muito bonito, eu tenho aprisionado aqui um demônio, e ele pediu que eu possa ajudar quem eu quiser, porque eu já dei meu nome e alma para ele, eu gosto do seu trabalho, tu não vai ter que me pagar nada, você pode pedir o que você quiser. Ele realmente tem uma mansão nos Estados Unidos. Conquistei essa mansão assim, através da ajuda dele. Deve estar muito obrigado, eu vou confiar na equipe do diálogo, que eu vou ter sempre o que eu preciso. Mas, questão 1, e se eu aceitasse? Questão 2, ele realmente conseguiu alguma coisa? Então, alguma coisa ele faz que dá certo. Sim. Explica um pouco pra gente tudo isso. Vou te ensinar. Primeira questão, se você tivesse aceitado, se você tivesse aceitado e estivesse na mesma linha de afinidade dele, acreditando que aquilo não lhe faria mal nenhum, só bem, e seria muito útil, poderia estar até melhor financeiramente. Valeu! Questão 2. Se existe alguma coisa, existe. Se ele faz algo, faz. Ele pode acreditar que aprendeu alguma coisa, mas ele se aprisionou a uma ideia. E aquele que está lhe ajudando também se aprisiona a ideias. Então, ambos estão presos a si. O que está muitas vezes ajudando ele, o tal demônio, como ele gosta de dizer, está ali influenciando ele, acreditando que possa ter total poder sobre aquele encarnado. E o encarnado acredita que tem total poder sobre o outro. As crenças de não culpa, né? Não coisas, que aquilo está completamente. O que ele faz vibra numa situação dele atrair aquilo que ele tem financeiramente. Não existe certo e errado. Existe que eles estão vibrando no mesmo campo, que eles estão dentro das mesmas crenças e acreditam que está tudo bem e prosperam no âmbito financeiro. Se quando desencarnado ir para o outro plano, o que, que aquele ser vai fazer com ele? Uma outra história. Mas vão estar ligados ainda no campo vibracional. Até onde ele vai se prender aquele ser, depende dele. E até quando aquele ser vai ficar ligado a ele também. Não há erro, só acerto na vida. Agora, o fato de você, se você tivesse aceitado com toda a culpa, achando que tudo aquilo é errado e não acreditando, teria até tido alguma situação, mas já estaria cheio de culpas e situações que não levaria adiante. Pois não é a frequência que você está. É. Você está em outra frequência. Sim. E para que ia se juntar às situações tão desnecessárias? Exato. Graças a Deus. Trabalharás sempre com magia, tendo higiene. Depois eu falo as outras. Como é que é ter higiene enquanto se trabalha com magia? Higiene física? Em geral. Vamos começar. Que às vezes higiene mental. Principal. Sim. Trabalhando sempre com magia, entendendo que a magia não começa no plano físico, ela começa no plano interior, no plano espiritual, nem no astral, mas no plano da essência, onde eu trago a minha centelha divina e consigo a transformação de tudo aquilo que eu necessito, de todo o ambiente, de tudo aquilo que preciso ser modificado. E quando eu digo no modificado, não numa situação que muitas vezes vocês julgam de arrogância, onde eu quero alterar a minha vontade, mas a vontade é de uma evolução. Se você pensar que toda vez que você modifica algo para o seu melhor, é uma magia, né? Tendo uma higiene, como você mesmo disse, uma higiene mental, uma consciência em mim, de fazer uma limpeza, de fazer algo claro, sem bagunça, sem desordem mental, sem desordem de nada, para que eu consiga o melhor trabalho que necessito fazer. Trabalhar sempre com magia, com paciência. Porque se eu não tiver paciência, eu estou em outras ilusões, e na magia não pode haver ilusão. Se eu faço uma magia, preso a uma ilusão do que eu vou conseguir e como que eu vou fazer, o que vai acontecer, eu não estou na paciência, eu não estou na plenitude para a magia acontecer. Eu entendo que a magia é a minha unificação com o universo, com o ambiente, com a natureza e com todo o resto. Como que eu vou não ter paciência se tudo isso trabalha na sua hora, na sua lei e de forma natural? Trabalharás sempre com magia, com prudência. Eu não posso interferir em nada. Não posso interferir no outro, não posso interferir dentro das minhas ilusões acreditando que aquilo é melhor. Eu tenho que sentir o que é o melhor a ser feito. não criar ilusões e fazer a magia ali. Com discrição. Magia é algo calmo. Não é algo que se alarda. Não é algo que se... que fazem por aí muitas vezes, ou que até fizeram no passado, onde se cria muita fantasia, muito teatro e pouca verdade. A magia pode acontecer sem nenhum objeto ritual interior. Não precisa de uma ritualística com elementos materiais. Ela pode acontecer com a magia da alma, com a transformação do sentido, onde ninguém nem sabe o que está acontecendo a transformação. Trabalhará sempre com magia com respeito, coragem, afinidade. Respeitando sempre a lei natural de tudo. Acreditando que tudo isso é o certo. Acreditando em mim. E vendo a minha afinidade com aquilo que busco e que procuro. E trabalharás com magia com compaixão, disciplina e estabilidade. Sempre entendendo toda a natureza, o outro e tudo. Tendo a disciplina de entender que tudo tem um momento, uma inteligência, uma ordem do que precisa ser feito. Sinceridade dentro de mim, que nada que faço é ilusório, mas tudo é verdadeiro. Como era desenvolvida a mediunidade entre as bruxas? Com o campo. Todas as faculdades mediúnicas? Ah, é. Todas as faculdades, vamos falar um pouco, todas as faculdades mediúnicas eram desenvolvidas quando percebíamos de forma mais aparente na bruxa, no bruxo, o que ele tinha a oferecer. Nunca fechávamos ele num campo do que era o verdadeiro, do que não. Ele sempre mostrava se ele via, se ele via o futuro, se ele via os espíritos, se ele sentia, como ele percebia o mundo. Pois o bruxo e a maga, eles não só têm a mediunidade, eles estudam como funciona o universo para poder utilizar a mediunidade todo dia. E como funciona o universo? O universo funciona, no que eu entendo, sim. O universo funciona com uma naturalidade tão perfeita e grandiosa, trazendo sempre o melhor de tudo no ritmo mais perfeito e grandioso. Onde eu entendo que eu, as plantas, o ar, a água, o fogo, os animais somos todos únicos e estamos todos na nossa caminhada. Eu começo a entender as estrelas, eu começo a entender os meus amigos que estão vivos, os meus amigos que não estão vivos. Eu entendo todos como um só, separados, aprendendo a lidar com tudo isso e com todas essas sensibilidades que vamos tendo. Se acontecer de alguém fazer por inveja ou outras razões um feitiço contra o seu médium, como isso é percebido pela senhora e combatido? Isso é percebido por mim pelo campo vibracional dele. Como que vai estar? Eu consigo enxergar tudo isto? Isso não é combatido por mim. Isto é combatido por o próprio, pois só entrará no sua nele e afetará ele se ele assim permitir. Se ele permitir e vir a ficar convalescente, ensinarei ele o que fazer para tirar estas forças. Mas em primeiro lugar, ensino como estar sempre em frequências altas para que estas energias não afetem ele jamais. Como um ser humano pode estar sempre em frequências altas? Entenda que tudo não é afinidade. Afinidade. Se tudo é afinidade, e dentro disso, sim, se você está em afinidade com aquela pessoa que está fazendo aquela energia ruim para você, se você está tão ligado na maldade, com medo de tudo, com medo de inveja, com medo da magia, com medo de todos esses feitiços, você está vibrando tão igual, dando tanto poder para esta maldade, que ela virá. Se você vibra em outras frequências, está muito mais atarefado no seu dia a dia, atarefado na sua evolução, em tudo que pode trazer de bom no seu espírito, você está frequenciando em outras ondas. Por que aquela magia teria poder contra você? Não há poder nenhum ali a se entrar, pois não há frequência a se abrir para ela te atingir. Se alguém vier à senhora e pedir uma amarração, a senhora fala o quê? Deixa eu ver um jeito de responder isso adequadamente. Eu poderia falar que a única pessoa que pode se amarrar é a própria pessoa, para mim ser educada. Porque estes trabalhos tão sujos, tão pequenos, de uma pequenez tão grande de cada pessoa, não leva ninguém a lugar nenhum. Não precisamos disto para nada. Provavelmente a pessoa nunca nem pediria isto para mim, porque nem chegaria perto de mim. Mas se chegaste e perguntaste, para não ser mal educada, eu diria que era melhor ela se amarrar inteira, esperar alguém chegar para desamarrá-la. Uau! E se a pessoa justificar o amor, dizendo porque eu a amo e pronto, foi embora, ficou magoada comigo, não quer voltar, mas eu que sei que é bom para ela, tenho dinheiro, tenho condições. Para mim. E ela ama muito. E aí? Ensinaria para esta pessoa que isso não é amor, é apenas uma paixão. O amor é pleno, o amor não prende. O amor entende quando algo acaba. Entende quando um casal não pode mais viver junto. Entende quando um filho não pode mais estar ali. Que a lei natural das coisas é quando se acabou o que tinha que se aprender entre duas pessoas, eles simplesmente se afastam, pois não estão mais vibrando igual. Mas não quer dizer que o amor tem que acabar. Poderá que outra oportunidade ter retorno ou não, pois na eternidade sempre estaríamos com as mesmas pessoas. Que graça disso teria? Nenhuma. Isso que a pessoa tem não é amor, é paixão que leva a todas essas outras emoções que sobem, como raiva e tudo mais. Eu não posso ajudar ninguém com estas coisas. E dinheiro para mim não serve de nada. Estou morta. Morta por seu plano. Claro. Wicca é uma religião neopagã influenciada por crenças pré-cristãs e práticas da Europa Ocidental, que afirma a existência do poder sobrenatural, como a magia e os princípios físicos e espirituais, masculinos e femininos, que interagem com a natureza, que celebra os ciclos da vida e os festivais sazonais conhecidos como sábados, os quais ocorrem normalmente 8 vezes ao ano. Certo. Fala pra gente um pouco sobre essa existência do poder sobrenatural, como a magia. Essa existência do poder sobrenatural, podemos dizer que é o poder do invisível, daquilo que você não pode ter, não pode ver, mas pode sentir. Não seria o sobrenatural tudo aquilo que você sente, mas não consegue muitas vezes decifrar, porque vai muito além da sua compreensão. Como vocês estão tão acostumados com fatos mediúnicos como esse, onde um desencarnado vem e fala com você de uma forma tão diferente e tão única, muitas vezes percebendo que ali não é a mesma pessoa que tem mais controle sobre si, mas sim uma outra que está trazendo novas informações. Isso não seria o poder do sobrenatural, do invisível? Mesmo que você seja clarividente, isso vai além do que você vê. Pois você, clarividente, pode se perder por aquilo que está vendo. Como a gente, quando está aí vendo as coisas tão claramente, se perde. Mas o sentir, esta coisa da nossa alma, daquilo que vemos mais profundamente, como se comunicamos com as energias, como sentimos bem com as pessoas ou não, isso tudo é sobrenatural. Isso é tudo um poder grandioso do divino que se manifesta aqui na Terra. Como que a senhora entendia o mito da criação e mudou para como a senhora entende hoje? Sim, mudou, lógico, não você. Arrogante dizer que não mudou. Com tantas idas e vindas, entrevindas e tudo mais, eu entendo que tudo foi uma lei natural das coisas que estamos aprendendo, estamos crescendo e evoluindo de várias formas de vida e de consciências de outros lugares, de outros mundos, vindo para cá para aprender. Eu via de uma forma, no começo, eu acreditava que os deuses tinham colocado a vida aqui na Terra e nós tínhamos vindo disso, que eles tinham criado tudo isso. Depois eu fui me informando, fui estudando tanta vida após vida e fui compreendendo melhor como funcionam as situações. Qual a ligação que a senhora tem mesmo com São Cipriano e Lúcifer? Ah, não, eu não tenho ligação nenhuma. Agora, a fantasia liga o nome da bruxa de Évora como uma única bruxa, não como várias bruxas de um local, com amiga de São Cipriano e como amiga de Lúcifer, aprendendo com eles algumas magias que ela não conseguia desenvolver. E numa briga entre os três, onde Lúcifer tinha pactos com, quer dizer, com Cipriano, tinha pactos com Lúcifer, pouca fantasia, nada disso se existia. As bruxas eram capazes de fazer pactos com os demônios, onde vendem suas almas em prol de qualquer objetivo que tenham, que tivessem? Ninguém é capaz de vender a alma para ninguém, meu filho. A alma é sua. Não é como alguém prender a sua alma, a não ser você mesmo, quando aprisiona tudo aquilo que sente. O diabo nada mais do que é você, quando você aprisiona aquilo que você sente diante de ideais. Quando as pessoas aprisionam suas vontades sexuais dentro dos ideais que elas têm, da sociedade que ela vive, do que é certo e errado, das crenças, ali está o demônio. Quando diz que é o certo e errado, quando ela diz sim, querendo dizer não para não atrapalhar, não fazer a fluidez da vida, para acreditar que o próximo é mais importante de si, quer demônio maior que esse é o único demônio que aprisiona a alma de vocês. Agora, essas outras fantasias que criaram, nada de verdade. Nós não tínhamos essa ligação com esses seres criados e desenvolvidos por culturas cristãs. Eles falavam que o que a gente acreditava eram demônios. Tão comum quanto vocês hoje veem as mesmas algumas culturas cristãs que ainda demonizam crenças até no país de vocês. No plano da senhora, a senhora se encontra com outras bruxas de colônias, de departamentos específicos para o estudo específico daquilo que interessa a vós? Sim, muitas bruxas. Eu cuido de uma escola de bruxas aqui. Sério? Sim. E lá vocês às vezes recebem incorporação? Sim, também. Não, eu acho que é só um pouco a fumaça do meu... A senhora acha que Por exemplo, a incorporação, acontece incorporação entre vocês no mundo astral de espíritos superiores? Acontece o tempo todo. É? Conta uma e o que que ele trouxe. Aconteceu uma incorporação uma vez de uma mestra muito mais aquém a compreensão da Terra. Não está nem no âmbito dos ascensionados, está em outro âmbito muito maior. Porque se tivesse dos ascensionados, não precisava incorporar, desci e falava conosco. Mas estava numa outra ordem, numa outra esfera, onde ela precisava se manifestar, ela não podia vir em matéria, podemos dizer assim. Então, ela passava informações que ainda não cabe muito informar aqui. Certo. São coisas que precisam. Uma lapidação maior. Maior, de vocês. Sim. Mas, sim, existem escolas de magos, de iniciados, aqui eu cuido de algumas. Nossa. Tá certo. Então, se a senhora estivesse aqui no meu lado, que pergunta faria a si mesma, conhecendo aí nosso público, nós, e diferente de mim, sabendo a sua perícia? Ela é maior em que área e que pergunta a gente poderia fazer à senhora hoje, baseado em tudo que a gente conversou? Qual seria o grande poder da mulher? Pronto, boa. O poder da mulher é a magia que ela exerce dentro do seu feminino sagrado. É todo o centro de força que sai pelo seu verbo, ali podendo transmutar e transformar tudo o que é necessário, criando grande magia, grande força, atração para si. A mulher não precisa se colocar como menos, como inferior de nada, pois ela é divina como todos, tão grandiosa como os outros. A mulher é sagrada, uma grande força dentro de si. Não se prenda, não se coloque como menos. Você é grandiosa. Graças a Deus. O que a senhora gostaria que a gente levasse no coração, na sua mensagem final, para todos que acompanharam? Não se apeguem a tantos contos. Estudem mais. Descubram mais, reflitam mais se aquilo faz sentido ou não, se é uma grande palhaçada que colocaram para absorver. Observe o seu interior, sinta, entenda que você é toda a natureza, essa união única e prevalecente do seu ser. Você é essa luz divina aqui em terra. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado por esse tempo conosco. Obrigado a você. Mandado. Sim. Muito obrigado por tudo, né? Muito obrigado a você mesmo. Quem sabe ele não era, né? Grande, uma bruxa. Que ela incorpora lá. Veja aí, do outro lado. Quem sabe? Que dá pra se arranjar. Lá nas escolas já deve ter muitas. Existem muitas. Que você vai andar muito pelo muitos mundos. Só o começo. Que assim seja. Obrigado. Muito obrigado. É a hora que você respeita o princípio e se conecta com o princípio. Você só vai se conectar com o princípio da água, do fogo, da terra e do ar. A partir do momento que você é tudo isso, você se une a tudo isso e respeita e vira isso. Você sente o ar, você sente a terra pelos seus pés, o fogo te aquecendo, a água, e tudo você vira tudo isso. Conectamos com vocês. Eles só te respeitam e só se conectam com você quando você tem a humildade de ver a realidade deles. A magia é a integração sua com o ambiente e com determinada situação que você necessita mudar. Uhum. Não seria um catarse uma magia? Pois é a hora de um despertar para a real mudança daquilo que você vive.